Olha pra cara do seu amigo e fala assim: eu te amo, porra. Olha pra cara do seu amigo no olho e fala: eu te amo. Atenção, São Paulo, eu vou contar de 1 até 3. Eu quero ver o bar inteiro pular. Quem não pular não vai ganhar dinheiro esse mês. É pra pular. 1, 2. 1, 2, 3. Sai do chão. Soy el fuego que... Quero fazer uma pergunta a vocês. Quem tá muito louco faz barulho! Essa é das antigas, quem sabe vai cantar comigo. Quero ouvir! Menina, seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Quem quer ficar rico esse ano, bota a mão pra cima! É pra pular! Tira o pé no chão! 1, 2, 3, pula! Você me deixa doido. Carreta de ouro, Robinson. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Quero ouvir! Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai. Gente, vai. Toda abraça vez o amigo que tá do seu lado e pula. O mundo se distrai. Abraça o amigo! Ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Abraça o amigo, aê! Quem é da Bahia? Quem é nordestino? Tira o pé do chão! Tira! Pula! Pula! Vai, vai, vai. Júlio Love.